Wind scout. Out of the land, runway 10 Westman, landing gear to downlock, 10385 Esse é T morto ali, tango. Ok, obrigado, senhor. Fechamos a torre 1895, Papa Romeu até o Gilete Serra. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, reporte no vertical do farol de Capuã. Ajuste de altímetro no 020, o vento calmo. Reportará na vertical do farol de Capuã, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, mantendo 500 pés, por favor. Ciente, 500 pés, que o senhor está em forma 1, Airbus da TAM, na final da pista 10, aproximadamente a 1 milha da cabeceira. Ciente, Hotel Juliette Serra. 063 1 1 no controle, faça 9.000 para 4.000, redução mínima limpa. E agora, 63 1 1. Lima, Lima Fox, 22 milhas norte de Salvador, reporte visual. Massiva, passa. Para o pushback entrando na venda. Gente, aguardo, 4299. Até, bom dia. Nossa. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, na vertical do farol de Itapuã. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, da presença autorizada o cruzamento da final da 10, aguardando autorização para girar a base. Autorizado o cruzamento da 10, aguardando para girar a base. Eu cruzarei no cruzamento da 10, Hotel Juliette Serra. 3179, temos 171 na porta. Cruzado, chame nivelado, assine o código 0201. Via parte 1 no Índia, ponto de espera, chama a torre 1-9-2-9-5, altímetro 0-2-0, bom voo. Via 0-2-0, parte 1 no Índia, 2-2-4-5. 3-8-5-9, não escuta? Chega. Para passagem ao Airbus da companhia, já está funcionando até o ponto de espera, após o ingresso em Juliette até o 04, ok? Gente, aviso ao colega, vai dar preferência, depois do 04, 3854. Gente, 3859, graças pela colaboração. Salvador, voo 1-1-60, informação hotel, passando 1-1-0-0. 1-1-60, controle, desce nível de voo 060, direto posição SAP, voo 1-1-60. 060 na frente, tá? Eu vou 6312, autorização, Recife. Motion é 6312, quem chamou o solo? Afirmativo, 6312. Gente, prepara a saída Cuca Transição Caju, aguarda um minuto, qualquer. Cuca Caju. Descida visual, 1020, 1500 pés. Lima, Lima, Fox. 5 Juliette. Pede, agora a 52 milhas noroeste de Salvador. Mantém 085 visual, chama Recife para informação de voo e alerta na frequência 128, décima 8. Papá Romeu, Maquiaco Juliette. Autorização para autorizada final, acordará a autorização para pouso. Hotel Juliette Cetra, embaixada travado, visual com aeronave de acordo. Entendi. Torre, boa, é o TAN 3179, ponto espera pronto. TAN 3179, mantém o ponto espera da 1-0. Mantém ponto espera, 3179. Entendi. Torre, muito bom dia, o Lima Lima Fox, passando rotatório, Lika 7. Lima Lima Fox, mantém o setor e aguarde para a final da 1-7 a 1.500 metros. Circular e aguardar. 3-0, aguardar. Afirmo, Sabatão Lima Quilo Bravo. Visado a Recife no 350, sai na Puca Caju, curva à esquerda, 5433 no transponder, no 208 ao controle. Puxando 6312, Pucajama, Pujama, Caju. Pucajama, Pujama, Caju. 6312, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback e acionamento. Vou parar. Manda uma foto, realizou 360, que está guardando. Aqui, 360 dá presente pela esquerda, reporte reinterceptando. Você manda aqui pela direita, senhorita? Lima, Lima, Foxtrot, 360 pela esquerda, reporte reinterceptando. Pela esquerda, Lima Lima Fox. Bom pouso. Leite. Pouso no 7, reporte pista livre. Sérgio Lecce. Pelo Duna, 2000 pés, 1020, da Livre LS, pista 10. Oxanero, 63, 11. 2000 Duna, reporta. Pode voar Duna? Pode pelo Duna. Após pelo tá? Azul 2796. Ele chama o controle no 208. Quebrou 3000, controle 208, bom dia. Para 1-60 para 1-90, 58 milhas de Salvador, serviço radar encerrado. Chama Aracaju, frequência 1-20-3, bom voo. Salvador, bom dia. Papatango, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, bom dia. Sua escuta, mantém pro, passa 1300. Eficiente, mantém pro até 2000 pés o Lima Quilo Bravo. Acende o código que responde na posição normal. Após 2000 pés, curva à esquerda, sobe sem restrições, direto ao mundo. Após 2000, esquerda, direto ao mundo, sem restrição. Lima Quilo Bravo. Troque 09, estabilizado LS. Troque 09, completa final LS, torre 1895. Troque 09, torre 1895. Romeu Golf, ciente, mantém. Sim, Romeu. Mantém o ponto espera, 3179, devido ao tráfego de cola que se auxiliar com conflitante. Troca 09, Troca 09, estabilizado na final LS, sou trabalhado e travado. Troca 09, continua a aproximação, rapaz de jogo, compra. Troca 09, estou travado. Compa, senha, cupinha. Autorizado, Paulo Afonso, nível 190, tem condições de decolar da 35? Seguinte, decolar da 35 na saída Momo, direto, transponder 5442, o controle em 120, decimal 8. Você é após a decolagem, primeira curva à esquerda. É com a passeia, com o treinamento correto, confirma o POV. Aborda. Sim, Charlotte para acionamento táxi chama Torre 1 no 8295, altímetro 1020. Para o táxi 4299, 83 a bordo, 4 horas e 50, alterna Ribeirão. 83 a bordo, confirma autonomia alternativa. 4 horas e 50, alternativa Ribeirão Preto. Bem, táxi é via Índia, ponto de espera chama Torre 1 no 8295, altímetro 1020, bom voo. Precisa via Índia, torre 1895, 4295. Ah, no aeródromo. Romeu, Romeu, Golf, controle, desce 4.000 pés, altímetro 1.020. 4.000 pés, altímetro Serra Lima, informação hotel em curso, confirma o pátio aqui de decola. Gente, um minutinho para pouco, por gentileza. Bravo, Guar. Bom dia, Gol 2196, na posição 612, informação hotel, autorização Porto Seguro, para lá. 219606, informação hotel número 2 para a Copa, prepara a saída da Euleda B10. Euleda B10, obrigado. Falou Salvador, bom dia, hotel 334, autorização Brasília, nível 380. Hotel 3304, informação hotel em curso, aguarda um minuto, Copa. Guardando. 394, obrigado. Toca 08, preparação para sequenciamento, direita pro 250. Toca 08, 250. Voador, bom dia, Oxalé 6311, estabilizado, baixado, travado, passando agora de perto. Oxalé 6311, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Guarda. Choque 09, solo aos 59, vai estacionar a frequência livre, liberar o hotel. Lima, Lima Fox, que é autorizado com o sistema 7, vendo calma. Lima Fox, Lima 7, Lima Fox. Obrigado. Essa palma, eu vou meu, meu golpe, deixa para 2 mil pés, altimetro 1020, está autorizado a final do procedimento elétrico, que foi sistema 0. Deixa para 2 mil, autorizado elétrico, 1010, vou meu, golpe. Serra Lima, cópia. Autorizado Salvador e Piau, nível 1060, plano Yankee. Decolagem pistão no 7, após decolagem primeira curva à direita, no perfil da subida Arbor, após DCT. Frequência do controle 120.8, transponda 5424. Planejamento correto, qual o POB? Ciente, chame agora a torre 118.95 para acionamento e táxi, o ajuste no 020, tem um bom voo, Kilo Serra Lima. Gol 2196, cópia. Copia, 2196. Autorizado por seguro, nível 360. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Bidev, DCT por seguro. Frequência do controle 120.8, transponda 5434. Para 3 mil pés, altímetro no 020. Vai passar o localizador, tráfego precede Alfa Charlie 90. 1809, 3 mil pés, eu vou 1160. Ah, pronto para o pushback acionamento no 612, eu vou 2196. Autorizado, chame táxi, gol 2196. Vamos lá, chamarão 96, obrigado. Então 3304, copy. Então 3304, na escuta para cópia. M391, solo 01, libera direito no 219. Sampe do Luma 7, decolagem pistão no 0, mas decolagem primeira curva à direita no perfil da subida Arbor após Elefa. Frequência do controle 120 decimal 8, transponder 5430. Sim, senhor, aprovado Brasília, nível 13 na 12 a 0, apenas do Lu 17, ao piso no 0, curvando à direita, perfil Arbor, transição Elefa. 208, controle Salvador, 5430 transponder, 3304. Cotejamento correto, portão 07, chame pronto, então 3304. Chama lá. Salvador, Ocean M3 no 1, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, para 08, controle. Delta 08, 205, limite do lado. Azul 4299, ali mantendo, Zé. Ali mantém, fono 0, 4299. Uno 160 para o localizador, direita para o Uno 45, desça para 217, está autorizada a final do procedimento LS X-Ray. Direita Uno 45, 217, autorizada a final de LS X-Ray, gol Uno 160. Cadetano 79, decolada 04, sumo controle, 120, desça 80. 308, boa. Gente, aguarda. Nossa. Você 08 está na escuta de controle? Você 08 na escuta, precisa. Navegação por Orizuna desce para 3 no país, você 08. Pronto, Duna 3 no país, 08. Então 3179, contato radar na decolagem, se o Paulo Nunes voa 320 na feira da El, transmissão módula. Da El módula, pode voar Leda direto? Pesado direto Leda, então 3179. Direto Leda, obrigado. Faza, prossiga a aproximação para o 90, guardando instruções para o voo, vamos ver o meu voo. Seguindo para o 90, guardando instruções, vamos ver o meu voo. Azul 4299, decolagem autorizada, pistão 0, vento variável 2. Passando já de Serratango, podemos tomar chamada para pouso? 46, 4 meia. Sete, o meu gol para guarda pista livre. Guardando, meu gol. 960, chama agora a torre 118, decimal 9. 1895, obrigado. Toca 08, está autorizado a final do procedimento LS, Y0, desce para 2, não tem. Altimetro 020, aguarda na caneta para a tua. 208, 2000, autorizado para o segmento. Chama a guarda e transferência para a tua. Fernando Lima, aquilo bravo, autorizado direto, vá direto para o Petrolina. Bravo. Zero, via rota antes, Luno 0, até Taubaté. Decola pistão no zero, põe decolagem em primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda Motiva. Frequência do controle 120 décima 8 e o transponder 5436. autorizado 340, rota do plano, atrás do Luno 0 até Taubaté, da escola da 10, curva direita, Zael, Lida 1208, 5436, Aeltan 3663. Correto, nível 340, só confirmando a saída Zael, Leda, Motiva. Zael, Leda, Motiva, Aeltan 3663. Correto, chame pronto na remota. Chamar quando pronto, 3663. Azul 4299, contato radar na decolagem, segunda via será da El, transmissão Motiva para o nível de voo 340. Via saída da El, Motiva, transmissão 340, azul 4299. Via Alfa, reporte para ingresso, taxi Juliette, bom dia. Taxi Alfa, reporte para ingresso. Gol 9167, cheque o trem, pouso autorizado para o chão 0, vento variável 39. Gol Papa Serra. Paeco Papa Serra, contato radar na decolagem, tudo havia saído a mão para o nível de voo 190. É, liberando a restrição, é Papa Serra. Está livre da restrição vertical, tudo para o nível de voo 190, Paeco Papa Serra. Isso ali, o azul 4299 poderia voar direto na prova de Motiva? Cancelo, tem um traço na aérea da El, transição Motiva, agora a posição de 10 horas, 12 horas, 321. O 4299 foi sobre o modulado, entendeu, vai manter assim. Bom dia. Já foi o detectado. Nove. Esse 08, 1198, sumar 9. A 9, sim. 1198, sumar 9, sim. 4, 4, 1, hein? 18, 9, sim. Obrigado, um ponto, 4, 1. Papá Romeu, Romeu Golf, de passagem ao Boeing da Gol, após autorizado Juliette, Pati Uno, Lima, Mike, e reporte no ponto de espera da Quebec. Papá Romeu, Romeu Golf. Gol, comparando a Quebec. Sol 160, no solo 210, libera a próxima direita via Gol, chama o solo 1219. Gol, obrigado. Autorizado, o quilo está ali, mas bota nele pronto, cabeceira 17. Salo Salvador Gol 1, 1160, livrou na Golf, bom dia. 1160, bom dia, táxi via Alfa e reporta para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporta para Juliette, o Gol 1160. Variado 049. GT08, livre pouso. Corre, Salvador. Bom dia, Gol 2196, ponto 0, 0, 0, 0. Gente, Gol 2196, mantém postura, espera por chão 0. Era aqui o Serra Lima. Chama agora o centro administrativo. 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 2196 e mantenha 00. Falei, mantenha 0, Golo 19. Autoridade ingresso, Juliette, portão 10, gol 1160. Juliette para 10, gol 1160. Lima, decolagem autorizada, portão 7, vento variável 039. Joker 08, no solo 14. Libera a esquerda via taxiway até o Austin, na frequência livre, bom dia. 8808, Luz Anota. Sol do Salvador, o TAN 3859. TAN 3859, Salvador para Curitiba, o nível 340. Só um minuto, repórter. Sim, aguardando. Só por gentileza, se caso tiver nossa provável saída, eu agradeço. Será Arbor Elefa. Arbor Elefa, ok. Sono 630, controle Salvador, bom dia, sem identificação. Desça via chegada à Mare para o nível de voo 120. Desça até o nível 120, voo 630. Controle Salvador é o azul 2590, pista hotel, ideal de destino. 120, decimal 80, que serve. O número pés, confirme o pátio e a pista que decola. Gente, pátio 5, sentido da decolagem acelerada 35, aguarde cópia, o Charles Serra Romeu. Afirmo, livre acionamento aguardando o código. Gol, o Anomari, do Sol 30, o Azul 25. Serra, controle. Direto para Paulo Afonso, está presente? Autorizado, direto para Paulo Afonso, por favor, faz para a Serra. 59, cópia. 59. Autorizado, Curitiba, nível 340, via rota UP Zulu 21. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor após Elefa. Frequência do controle 120 decimal 8 e o transponder é 5440. 340 não sendo autorizado para Curitiba na aerovia inicial superior Zulu 21 até UTG, depois superior Zulu 10, é boa Elefa, primeira curva direita, controle opera 1208, transponder é 5440. Cotejamento correto no portão 04, chame pronto, então 3259. 04, confere esse marinho. Controle Salvador, bom dia, voo 2196, usa 1500 pés, saída da EL, Leda Bidev. Voo 2196, contato radar na decolagem, usa a saída da EL, transmissão Bidev para o nível de voo 360. Aí o Bidev 360, o voo 2196. 21 mil pés, decolagem da pista 35, com proa norte, em coordenação com a Torre Salvador, na frequência 120.8. Correção, a Torre 118.95, o controle opera em 120.8 e acione o transponder 0121, o Charlie Serra Romeu. Cotejamento correto, qual o POV? Gente, 03 a bordo para ataque e decolagem, chame a torre 118.95, o ajuste no 020, tem um bom voo, Charlie Serra Romeu. Uno 50, proteja. Até nível 150, o azul 2590. A proa de Dael, gol 2196. Prezado direto Leda, gol 2196. Leda 2196, obrigado. Gol 1630, terça para 3 mil pés, altímetro 1020. 3 mil pés, 1020, gol 1630. Azul 4450, terça até o nível de voo 1160. Autorizado 160, azul 4450. Azul 2590, vetoração para sequenciamento. Curva esquerda, proa 360. Desça até o nível de voo 130. Esquerda, proa 360, descendo para nível 130. Pegou uma restrição na velocidade, se reduz. Azul velocidade 230 nós, azul 2590. Reduzindo 230, 2590, se reduz mais. Puxa, né, 63, 11 na escuta. Azul 4450, reduz a velocidade 230 nós, o número 3 na aproximação. Está reduzido, já estava reduzindo 220, então vai reduzir para 200, ok? Trato, azul 4450. Papá, Charlie, Serra Romeu, bom dia. Livre acionar, chama para o táxi. Reporta na papá. 90 agora à direita, proa 030, limite a radial 28270 de Salvador. Desça para 4 mil pés, altímetro 1020. 4.020, limite radial. Radial 270 de Salvador. Radial 270, o azul do Palmeiro pelo Serra Lima, vetoração para evitar tráfego em aproximação na chegada. Mário, curva direita, proa 290, limite com essa proa por 1 ou 2 milhas. Direita 290, limitando por 1 ou 2 milhas, que serve. 79. Charlie Serra Romeu. Uno milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível de voo 105, chama agora o controle de alto 120 da Puma Uno. Os 22 com proa norte, transfere o controle 120 decimal 8. Transfere agora o controle 120 decimal 8. Fernando terminando 125, decimal 4. Controle Salvador, muito bom dia, papapá, Thiago Serra Romeu. Azul 2590, direita pro 060, limite localizador. Direita pro 060, limite ao alto, o azul 2590. Tô no 630, desce para 2 no FENS, altímetro no 020, está autorizado a final do procedimento de LSX Suíte. No 0, reporte estabilizado. 2000 FENS, chama estabilizado, voo no 630. Azul 4450, desce para o nível de voo 050. Desce para 050, azul 4450. Voo 2196, chamador Centro Recife, 125, decimal 1, alterne. 133, decimal 25. 1251 e 13325, voo 2196, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, na escuta do Papapá para Thiago Serra Romeu. Papapá de Fato, Charles Serra Romeu, controle Salvador na escuta, manter funções vai, vamos no pé. Reporte livrando a CTR, quanto possível, estimado para pouso em Feira de Santana. Estimado para pouso em mais 28 minutos. Se autorizar, senhor, vou manter 500 pés, pode ser? Autorizado, manter 500 pés, Papapá para Charles Serra, copiar o estimado para pouso. Está presente em 28 minutos, senhor. Canal 52. Obrigado. Tomará levanta 10. Qual o meu quilo Serra Lima, qual seria pro ideal para voar direto de Serra Novinha Bandido no Forte? Salve, Duto. Salvador, azul 4450. Devido à redução de velocidade, não consegui cumprir restrição em mar. Está livre a restrição vertical em mar, o azul 4450. Céu para o Cruz Serra Lima, 247. Está autorizado, direto destino, Papá Romeu, pelo Serra Lima, quanto possível, estimado para pouso. Possível pouso no 1247, pelo Serra Lima, se mantém no 60. Fechado no 1247. Azul 2590 está autorizado a final procedimento LSX Suíte. No 0 dessa para 2 no PEC. Internet altimetro 020, reporte estabilizado. Descendo para 2000, autorizado para reporte estabilizado. Azul 2590. Azul 4450, desce para 3 no pés, livre da restrição vertical, sem sabe. 3 no pés, livre da restrição vertical, azul 4450, desce para dentro. Salve, Salvador, tá 32, 29, na 4 para posicionamento. Salvador, 3859, posto da manhã. 3859, autorizado, Solidar. Salvador, o Oxenar 6301. Oxenar 6301, na escuta para Cópia. Pronto, Cópia. Autorizado, Guarulhos, nível 360, via rota UP, Zulu 10 até Taubaté. Decolagem pista 1-0 após primeira curva à direita no perfil da subida da El Leda Motiva. Frequência do controle 120.8, aciona 5455 no transponder. Bom dia, controle Salvador. Aqui na identificação, deixa eu ver a chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 020. Via Mari 050 para o Delta Papa Fora. 630 estabilizou. 60 chamou agora a torre 118, decimal 95. 295, sim. Azul 2590 tem complemento a presente velocidade até mais próximo? Afirmo. Tá. Nível 200, confirme o pátio e a pista que decola. Gente, o Romeu Bravo Oscar autorizado, IBAU, Sierra November, Índia Uniforme, nível 200, plano Yankee. Decolagem pista 17, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor após DCT. Frequência do controle 120.8, acione o transponder 5447. Planejamento correto, qual o POB? Ciente 08, para acionamento Itax, torre 118, decimal 95, o ajuste no 020, tem um bom voo. Tio, nome é 30. Avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento na 3, 0 graus, na 0 nós. 630, nível 4. Paulo Salvador, o Papa Rafael mandou foto pra Delta. Papa Romeu, Romeu, foto Alfa, Salvador Aracaju, nível 050, confirme o pátio e a pista que decola. Qual da 1-0? Te aguarde um minuto pra cópia, Romeu Fox Alfa. Boa, agora. Estabilizando, Azul 2590. Azul 2590, chama agora a torre 118, décimo 95, grato pela colaboração, tem um bom curso. Obrigado, Azul 95. Torre Salvador, é o Azul 2590 estabilizando. Azul 4450 está autorizado a final do procedimento LS aqui. No 02 para 2, no PES, altímetro no 020, um repórter estabilizado. Autorizado o procedimento ILS X-Ray pista no 0, desce para 2 mil pés com o no 020. O Azul 4450 reportado. Terra vem com afastado de 4 mil pés de milha. Essa é uma aventura do ponto do Eduardo, para o táxi da 30, que correção, 3859 com 176, Guarulhos, 4 horas e 30. Autorizado táxi direita via Índia, ponto de espera da 110, torre 1918 decimal, correção. 118 decimal 95, o ajuste agora 10020, tem um bom voo, 3859. Ok, a partir de agora então, 1895, grato, bom dia, 3859. 118 decimal 95. Bom, confere, 1895. É Papa, Papa Charlie, Serra, meu. Contato radar perdido, mantenha assim condições de live, frequência livre para a coordenação com os tráficos locais. Solo 630 livrou, visitando Alfa. Voo no 630, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi aí, Juliette. Via Alfa, reportar para ingresso, Juliette, táxi via Alfa. 150 graus, 10 nice. Chove sobre o campo. Sente, o trem baixado e travado, livre pouso, 2590. Aracaju, nível 050, via Golf 677. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle 120.8, acione o transponder 0273. Romeu Fox Alfa. O Fox Alfa autorizado a Aracaju, 050 na Golf 677. Fala da pista 10, com curva à esquerda, curva subida forte. Só no controle 120 do sinal 8, direciona 0273. O meu Fox Alfa, cotejamento correto, qual é o POV? POV 02. Pronto para acionar? Afirmativo. Autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. O meu Fox Alfa. Autorizado acionamento, tomara para o táxi. O meu Fox Alfa. Pode falar de 2009. Gente, o jogo é 09, número 1 para cópia, aguardando no pátio militar. Barro meu Zelda, Papa Fox, está autorizado a final do procedimento LSXY0, desceu para 2 mil pés, altímetro no 020, repórter estabilizado. Autorizado o procedimento LFC X-Ray 110, descendo para 2000, o Delta Papa Fox. E já está marginalizando, está presente. Bom, número 21 no controle Salvador. Tem identificação dessa via chegada bom, para o nível de voo 050, ajuste o altímetro no 020. Pode voar tudo? Pesado direto pelo, voo no 621. Pelo, descendo para o 050, voo no 621. A Delta vai liberar o 219, chão. 772, posto seguro, nível 180, número 2 para cópia, aguardando. Salve Salvador, por Rio Azul 2590, liberado de direita na Delta. Azul 2590, prossiga o táxi em frente, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Quilo, pátio 3, atento, Azul 2590. Duque 09, cópia. Autorizado Salvador Natal, o nível 130, via Golf 677. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde. Frequência do controle 120.8, acione o transponder 0264. Cotejamento correto, pronto para acionamento? Afirmo. Livre acionar, chame pronto para o táxi. Joker 09. 236, chama o controle 120.8. 208, 3859, bom dia. Controle, está 3859, bom dia. Tá 3859, bom dia, contato radar na decolagem, chuva via sai da Arbor, transição Elefa para o nível de voo 340. Arbor Elefa para o 340, TAM 3859. É possível voar Elefa direto, senhor? Após 2000 pés, está autorizado direto Elefa. Ah, muito obrigado, direto Elefa ou TAM 3859. 37, direito na 219. Direita 219, assim, 440. Salve Salvador, Oxenário 63, de novo, para pushback, aceleramento. 6311 autorizado pushback e acionamento de chamtax. Autorizado pushback, acionamento, chama para o próximo, 6311. Salo Salvador, é uma boa, Azul 4450, livrou na sua escuta. Azul 4450, bom dia, táxi via Alfa e reporte para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 4450. Autorizado Porto Seguro, nível 180, via Golf 677 até Raíra, após o DCT. Decolagem pistão no zero, primeira curva à direita no perfil da subida Coral. Frequência do controle 120, decimal 8, transponder 0260. 180 autorizado, via Golf 677 até Raíra, após direto. Decola da 10, curva direita na Coral. Controle 1208 e o transponder 0260. Cotejamento correto, parte 3, chame pronto, azul 2772. Tia Papa Romeo, Delta Papa Fox, estabilizado, sinal 10. 060, ajuste de alternação no 020. O 4450 mantém a posição antes da Juliette, aguarde para ingresso no pátio 1, no portão previsto ao 03, ainda ocupado. Gente, vem manter na alfa antes da Juliette, aguardando, nessa posição 3, 4450. 309, Juca 09, POB 02? Autorizado o táxi, reporte no ponto de espera da hotel, Joker 09. 09, reporte no ponto de espera da hotel. Manda o Joker 09, a intenção de decolagem a partir da hotel ou da cabeceira 10? A partir da hotel. Gente, então no ponto de espera da hotel, mantenha a posição, chame a torre. 1118, decimal 95, o ajuste no 020, tem um bom voo, Joker 09. Afirmo, visual. Okay, cheque o trem, pouso autorizado no 30 grau 059. Livre pouso, Papa Fox. Pátio, após pouso, é Papa Fox? Solicito o pátio 3, reabastece, prossegue para João Pessoa. Ok, gente. Será a posição pro 4450, está mantendo a posição não. Gente, aguarde. Poxa, não é minha 3 no 1 de centro de spec? Afirmo, senhor. Gente, chame táxi. O Oxana é 63 no 2 na escuta? Na escuta, prossiga, senhor. Seria um estimado para iniciar o push? Você disse que mais 5 minutos, senhor. Gente. 4450 da Azul, 5 minutos estimado. 5 minutos. Número 21 está autorizado a final precisamente LF Expedition no 0, preparador de trens, altimetro no 020, reporte estabilizado. Já autorizado o procedimento X6, vai reportar estabilizado, voo no 621. Voo no 648, terça para o nível de voo 050. 050, no 648. Azul 2772 para o push acionamento. autorizado no pátio 3, chame táxi, azul 2772. Alô, Xenero 6311, tá com 150 a bordo, alterna Galeão, com 4 horas de autonomia, pronto, táxi. São bom, reporta unidade obedecida. 8.95, ajuste no 020, tem um bom voo, Oxené 6311. No 020, direita, 895.4 na 10, pronto, grato, Oxené 6311. Era próxima direita via Fox, chama só a Lula 21-19. Por gentileza, me confirma se a pista está molhada? Afirmativo. Ok, gente, obrigado. 219. Juliette, portão 08 agora. Juliette, portão 08. 4450. 4450, desconsidere, mantenha a posição. Qual é o papo de rodada para a Fox, segura a Fox prático, parte 3. Mantenha a posição, 4450. Afirmo, mantenha a posição, 4450. O Delta Papa Fox prossiga via Alfa e Kilo até a parte 3, a remota 1 no Lima. Alfa Kilo, remota 1 no Lima, Delta Papa Fox. 4-5-3. Gente, aguarde um minuto para o push, o Oxené 6312. Aguarde, Oxené 6312. 6-0, vai a Mare Arrival, Tempestade 1-0-2-0. Descent, flight level 0-0, PNH 1-0-2-0, vai a Mare Arrival, Oceaner 6-0-5-0. Papa Fox, informo o ATR da Azul, finalizando pushback no pátio 3, fica atento. Ok, 09, decolado aos 45, chama o controle Salvador, 120, decimal 80. 2080, ZTS, 09. E pronto, não, 0, Xené, 63, 09. Ok, gente, aguardo, Xené. Vitória. Autorizado o táxi via pátio 3, pátio 1 e Índia, no ponto de espera da 10, torre 1118, decimal 95, o ajuste 1020, tem um bom voo, azul 2772. Gente, pátio 3, 1 no Índia, ponto de espera 1895, 2772, boa. Oxana 6312 na escuta? Na escuta, prossiga, senhor. Coordene com a equipe de pátio, após a passagem do ATR à retaguarda, autorizado iniciando 3, chama táxi. Ciente, coordenando o pessoal de solo, faça passagem da PR, autorizado o pushback em acionamento, chamaremos para o táxi. Chamei 6312. Zero livre da restrição vertical, em estado, reporte estabilizado. Livre da restrição, desce até 2000, que o nome é patrão de qualidade. Chamei 6250, clear de centro 3000, que está vindo 01020. Canais 6250, clear the center 3000 feet. Ocean 010. Descent 3000 feet, Ocean Air 6250. Salvador, 809, solicita subir até o...